ZYH487, Rádio Jacuípe AM, 1500 kHz. Música, esporte e notícia. Riachão do Jacuípe, Bahia. Rádio Jacuípe AM. Adriano Júnior. Olha, agora confira aqui na Jacuípe, 4h55, 4 horas e 55 minutos. Muito bom dia para os amigos ouvintes. Daqui a pouquinho, 5 da manhã, acompanha aqui na Rádio Jacuípe o programa Falando ao Coração com o Irmão Cachoeira. E às 5h30, tem um bom dia, nordestino. Rádio Jacuípe AM. Agora, na Rádio Jacuípe, Bom Dia Nordestino, com dicas para o homem do campo e da cidade, informações do agronegócio e da agricultura familiar, os destaques dos principais jornais do Brasil e o melhor da música sertaneja. A hora é agora, Bom Dia Nordestino. Olha, agora confira na Jacuípe, 5 horas 41 minutos, 5h41. Muito bom dia para o seu amigo ouvinte, está no ar mais um programa. Bom dia, nordestino, até às 7 aqui na Rádio Jacuípe. Estamos apresentando Bom Dia Nordestino, Adriano Júnior. Olha, agora confira, 5h46, 5 horas 46 minutos. Mandar um bom dia aqui para o nosso grande amigo Givaldo Cordeiro, hein? Alô, Givaldo Cordeiro, também nossa amiga Sandra, aí na Barra do Vento, hein? Um abraço para você, Givaldo Cordeiro, a gente tá Sandra na Barra do Vento, hein? Muito obrigado pela sintonia. Cuidado com o nosso amigo Tonico aí, viu, meu caro Givaldo, Tonico, nego Léo, tá todo mundo na brincadeira, hein? Alô, Marquinhos, aqui no Maquiado, hein? Que eu vou com óleo aqui do Marquinhos, né? 5h46, aqui na Rádio Jacuípe, até às 7 no ar, o Bom Dia Nordestino. Chegando aqui as mensagens, olá, dando bom dia. Olha, se der, toca aí a música Caminheiro, né? Manda alô pra nós aqui, né? Meus pais Natinho, também Luísa, né? Meus padrinhos, né? Doda e também Zezinha, aí da Lagoa do Canto 2, né? Nosso amigo Bobó, né? Valeu, Bobó. Obrigado, hein? Pessoal da Lagoa do Canto 2, um alô aí pra Zezinha, pra Doda, né? Também um alô aí para o Natinho e a nossa amiga Luísa, valeu, né? Nosso amigo Bobó aí, eu sou da região da Lagoa do Canto 2, aquele abraço. Olá, bom dia, né? Aqui é Maria Ferreira do bairro do Ranchinho, valeu, obrigado, hein? Maria Ferreira. Alô e bom dia, da Lagoa da Caixara, Serra Preta, tá ligado? Também um abraço para você, Gira. Também o Delson Soneiro, pessoal da Lagoa da Caixara. Alô, Toninho de Campo Alegre também, né? Obrigado, Toninho de Campo Alegre, tá sempre acompanhando a Rádio Jacuípe. E tem um áudio agora aqui do Marquinhos, né? O Vaqueiro Maquiado, fala Marquinhos. 5h47. Bom dia, meu amigo Adriano. Meu amigo, se você puder aí, passa a música aí de andar. Liga lá em casa, valeu? E quero mandar um abraço aí para o meu amigo João de Mezinha, lá na Mandassaia 3. A esposa dele, Iracema. Minha amiga Nelma. E para todos os ouvintes que estão tá ouvindo eu. O programa agora nesse momento, lá na Semana da Saia. Valeu? Tchau, obrigado, meu amigo. Ok, valeu. Esse é o grande Marquinhos aí, tá ligado, hein? Cuidado, Marquinhos. Tem a galera de olho em você aí, né? O bicho vai pegar pro seu lado aí, hein? Tô sabendo aí, hein? 5h48. Galera, vamos puxar o seu tapete, viu, esse Marquinhos? A cúpula é muito grande aí, viu? Rádio Jacuípe AM, 1500 kHz. Música, esporte e notícia. Riachão do Jacuípe, Bahia.